Salvador, gol 917, informação Foxtrot, autorização Guarulhos 380. Gol 917, informação Foxtrot, confere, porém tem um pré-aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação 380? Copia 360. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulu 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e acena 5-1-6-2 no transponder. Guarulhos 360, decolada 1-0, primeira curva direita na Arbor após Elefa, intercepta o Pesulu 2-1 e consegue conforme a rota do plano de voo. 1-2-0-8-5-1-6-2, gol no 8-7. Correto, portão 5, chama pronto para o inspecionamento, gol no 8-7. Câmara. Mondiano 271, identifique, desça para 2.000 pés. Chegada a mar e ajuste no 013, oi pro ditado. Boa noite, no 7, estamos 5, Quebec, acionamento. Noite, no 7, 05, autoridade, reporta táxi. Era táxi, a noite, no 7. 1877 para o táxi, 1137 a bordo, 3 horas e 55, alternando o Galeão. 1-8-1-7, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1-0 no 3. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, reportará pronto com 3, 1-8-1-7.